Aí, DJ louco, na moral, manda um papo reto pra ele, avisa pra ele que tá ficando feio, mano. Não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, cadê seu som, não tô escutando. Não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, cadê seu som, não tô escutando. Vou para tudo. Ele abafando o seu. Achou que tava desligado, mas ele abafando o seu. Ih, tadinho, ih, fudeu. Seu som, não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, cadê seu som, não tô escutando. Não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, não tô ouvindo seu som, cadê seu som, não tô escutando. Vou para tudo. Ih, tadinho, ih, fudeu. Achou que tava desligado, mas ele abafando o seu. Ih, tadinho, ih, fudeu.